tarde só tem troll. Sou gordo, não por acaso. Minha metralhadora é cheia de falhas. Eu sou um cara cansado de perder. Minha vida é hilária, sabendo que eu nunca terei uma namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu sou descolado, saiba que na verdade sou um derrotado. Porque o cancro não para. Dias vão, outros não. Eu não saio de casa nem pra comprar pão. A sociedade é quem me detesta. Eu sei que o chão é um lugar pra falhos, mas pela tarde só tem descolados. O cancro não para. Eu vejo o Dogola sempre relatado. Eu vejo a noite perdurar a infinidade. Pra poder favar, 13 de CP eu vou colaborar. Procurando a salsa no ceboleiro. Mas quando chega a noite, quero nem saber. Eu não tenho escolha, é estar no B. Não quero encontrar nenhum bazingueiro. Mas eu vejo vadias, bichas, maconheiros. Puxa, agora é lugar de tuiteiro. Pois assim que os blogueiros ganham mais dinheiro. Eu sei que o chão é o lugar dos falhos, mas pela tarde só vejo descolados. O cancro não para. Eu vejo o Dogola sempre relatado. Eu vejo a noite perdurar a infinidade.